Aham, 2002. Who's Welton, caçador de harmonia. Cruz off. Eu queria tentar parar de roubar e matar, mas não dá. Se esse sistema satânico insiste em me estragar, engatilhei minha mente como a fumaça que flui da pedra. Põe balas no peito e me senti para fazer uma merda. Estou possuído, o vício me fez ser um cara cabuloso, o criminoso, o perigoso, o verdadeiro espírito de louco. E pode crer que nessa não estou sozinho. Tem uma parte de mãe querendo seguir pelo mesmo caminho. Que loucura, a fissura tem cheiro de morte. É tipo uma boa relógio, a qualquer momento em seu peito explode. Tremedeira a dependência, desgraceira a decadência. Química destrutiva que incentiva a violência. E o pior de tudo, não sou só eu, vou prejudicar. Enquanto eu trago o diabo, alguém sangra no chão gelado. Vai ser assim até com a bala me pare. E todo momento não chega, estarei condenado e algemado ao crack. Eu me tornei um lixo, um vírus incurável. O homicida que mata por 10 centavos. Um viciado, desgraçado, cada vez mais violento. Dias atrás eu bati na minha mina com uma aliança de casamento. Alguém me ajude, pelo amor de Deus. Não quero que a próxima vítima sem vida seja um mano seu. Enquanto eu vou rimando, ela vem vindo aí atrás. Enquanto eu vou rimando, ela vem vindo aí atrás. Parabéns, meu rapaz, é assim que se faz. Fume mais e mais. Enquanto eu vou rimando, ele vem vindo, sorrindo, aplaudindo. Deseja ver o seu cérebro explodindo. Enquanto eu vou rimando, ela vem vindo aí atrás. Parabéns, meu rapaz, é assim que se faz. Fume mais e mais. Enquanto eu vou rimando, ele vem vindo, sorrindo, aplaudindo. Deseja ver o seu cérebro explodindo. Interesse, pode crer, atitude, proceder, vou dizer. Ai daquele que não consegue entender o porquê de tantas mortes, falta de sorte. O garotinho de 9 espumando pela boca em overdose. Às vezes fico pensando como seria se algum filho da abusasse da minha família. Este se não teria chance de se defender. Tomaria tantos tiros antes mesmo de pensar em correr. Pois por eles sou capaz de fazer um estrago. Ai daqueles que tentáculos no caminho errado. Pois mexer com quem está quieto é problema. Entrando em cena, mano. Enquanto você fica se drogando, fulano vem vindo aí atrás se autoglorificando. Cabe a você mudar as regras desse jogo. Ei logo, a pedra só foi feita para os tolos. Escute bem o que estou lhe falando. Ou no futuro será só mais um trapo, mano. É isso aí, continua se drogando, terás o resultado. Enquanto eu vou rimando, ela vem vindo aí atrás. Parabéns, meu rapaz, é assim que se faz. Fume mais e mais. Enquanto eu vou rimando, ele vem vindo, sorrindo, aplaudindo. Deseja ver o seu cérebro explodindo. Enquanto eu vou rimando, ela vem vindo aí atrás. Parabéns, meu rapaz, é assim que se faz. Fume mais e mais. Enquanto eu vou rimando, ele vem vindo, sorrindo, aplaudindo. Deseja ver o seu cérebro explodindo. Ontem eu vi um garoto em convulsão. Senti que seu coração pulsava a milhão. Oh não, são vários adébitos querendo ir pro inferno. Senti na pele a dor do sofrimento eterno. Lamentavelmente 90% dos manos estão se matando. E o triste é que a maioria não tem mais que 15 anos. Hey mano, eu vejo ser profano, sorrindo, se divertindo, aplaudindo. A mina se prostituindo, se vendendo pela pedra. Dignidade já era. Me diz se isso é ou não é uma merda. Não quero ser o hospedeiro da dor, o demônio predador que decora o pescoço do trabalhador. Só quero ser simplesmente normal. Deixar o bem substituir o mal. Ah, foi só um aviso, truta. Caçadores. Enquanto eu vou rimando, ela vem vindo aí atrás. Parabéns, meu rapaz, é assim que se faz. Fume mais e mais. Enquanto eu vou rimando, ele vem vindo, sorrindo, aplaudindo. Deseja ver o seu cérebro explodindo. Enquanto eu vou rimando, ela vem vindo aí atrás. Parabéns, meu rapaz, é assim que se faz. Fume mais e mais. Enquanto eu vou rimando, ele vem vindo, sorrindo, aplaudindo. Deseja ver o seu cérebro explodindo. Enquanto eu vou rimando, ela vem vindo aí atrás. Parabéns, meu rapaz, é assim que se faz. Fume mais e mais. Enquanto eu vou rimando, ele vem vindo, sorrindo, aplaudindo. Deseja ver o seu cérebro explodindo.